Um maravilhoso e um feliz sábado a todos vocês. Que Deus abençoe imensamente. Que Deus conceda graça, paz, poder e salvação a vocês e àqueles a quem vocês amam neste mundo. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Vamos fazer uma breve oração para abrirmos a palavra de Deus então. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, que o Senhor abra o nosso coração quando abrirmos a Tua palavra e que o Senhor fale a nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 21, versos 25 a 28. O título do sermão de hoje é Nos Bastidores do Fim do Mundo. Esse tema, se ele fosse tratado na sua amplitude, ele seria muito grande e eu vou me delimitar, vou tratar uma parte desse assunto. Se a gente pensar nos bastidores dessa mensagem do fim do mundo ou do acontecimento que nós esperamos em breve, o fim da história, pelo menos como ela é hoje, nós poderíamos pensar nos bastidores dentro da seguinte perspectiva, a obra de Satanás. Como que Satanás trabalha, tem trabalhado, continuará trabalhando até aquele momento para enganar, para seduzir, para destruir as pessoas. Uma outra dimensão desse estudo seria o estudo da humanidade. Enquanto Jesus não vem até o fim do mundo, em que a humanidade está ocupada? Poderíamos pensar na destruição ecológica, poderíamos pensar no pecado, poderíamos pensar na missão da igreja, que deve se cumprir antes que Jesus volte, que é todo o contexto dessa mensagem do fim do mundo. Mas existe uma outra dimensão, que é aquela que eu vou tratar esta manhã, que é a dimensão Deus. Onde Deus está, o que Deus faz, o que Deus intenta, qual é o objetivo de Deus por detrás disso que conhecemos como fim do mundo. E nós vamos ler então Lucas capítulo 21, a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse texto ele tem alguns elementos bem negativos, e eles são pesadinhos, né? Angústia entre as nações. O sentimento da angústia não é o sentimento mais prazeroso e nem que a gente busca na vida. Mas o fato é que, por vezes, todos nós nos angustiamos. Problemas financeiros, pessoais, familiares, espirituais. Até mesmo diante da volta de Jesus. Pecadores, ficamos angustiados. Estaremos prontos? Seremos salvos? De que lado estaremos? Angústia. E isso que nós temos, o que? A perspectiva da volta de Jesus, de Deus. Imagina aqueles que não têm essa perspectiva. Que grande angústia eles têm se envolvido no seu contato com o mundo, com a vida, com a realidade. Homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Essa também não é uma imagem bonita. Caos, medo, a tal ponto das pessoas desmaiarem de terror. Mas o texto também traz alguns aspectos muito, muito positivos. Que nesse tempo de angústia, de terror, nós veremos a volta de Jesus. No meio dessa situação angustiosa, terrível, difícil, caótica, Jesus voltará. E ele diz que ao começarem a suceder essas coisas, erguei a cabeça, porque a tua redenção está mais próxima. Interessante que a redenção que está próxima já foi realizada na cruz do Calvário. Jesus já realizou redenção. Mas hoje, no Santuário Celestial, ele aplica os benefícios dessa redenção até que ela se concretize na sua segunda vinda, na vida daqueles que não negarem o seu nome ou daqueles que perseverarem até o fim, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, nos bastidores do fim do mundo, por detrás dessas mensagens, existem objetivos claros da parte de Deus. Deus é todo sábio, é onisciente, sabe todas as coisas. E ele guiará seus filhos para além dessa angústia, desse terror, para além do pecado e da morte. Existe um capítulo no Velho Testamento que traz muitos elementos para esclarecer isso aqui. Nós vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 30. O livro de Jeremias não é um livro fácil de ser digerido. A maioria das pessoas não tem o livro de Jeremias como um dos seus livros prediletos da Bíblia. Se você estudar especialmente os primeiros capítulos, você percebe um profeta repreendendo o povo. Uma situação caótica de terror, de medo, de pecado, de infidelidade. E esse é um tipo de coisa que a gente não busca ler, não busca entender, por razões relativamente óbvias. Nós já temos os nossos próprios defeitos, as nossas próprias dificuldades. A gente ainda vai buscar na palavra de Deus mais dificuldades e problemas do passado que apontam até mesmo para o futuro. E é por isso que o livro de Jeremias não é o livro mais estudado, mais amado. Se você pensar, o livro de Isaías, que é bem pertinho, é muito mais conhecido, muito mais amado, muito mais pregado. Mas o fato é que Jeremias, do capítulo 29 ao capítulo 33, é uma das partes mais lindas da Bíblia. Profecias fantásticas, maravilhosas. E nós vamos ler o capítulo 30 dentro desse contexto do fim do mundo e dos bastidores desse fim do mundo. E nós vamos entender alguns objetivos de Deus em relação a essa pregação, que nem sempre é tão fácil. Então nós vamos ler o capítulo 30, versos 1 a 3. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve em um livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falos-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. A história de Israel, ela é um instrumento que Deus usa para ilustrar a história do pecado. O povo de Israel estava sofrendo pelos seus pecados em cativeiro, e Deus dá a mensagem, eles vão voltar para a sua terra. De uma forma espiritual, nós podemos aplicar que todos nós estamos num mundo exilados, sofrendo as consequências dos nossos pecados. Mas Deus já começa essa mensagem prometendo que Ele vai nos fazer voltar para a nossa terra. Mesmo conhecendo a verdade sobre a morte, nós não encaramos a morte de uma forma alegre, feliz e tranquila, perdendo pessoas que amamos. Mesmo sabendo a verdade sobre a morte, isso mostra que o mundo onde existe morte não é o nosso lar. E Deus vai nos fazer voltar para o lar onde não há morte. Amém? E a imagem é muito bonita, né? Palavra que o Senhor enviou a Jeremias, e ele disse: escreve num livro. Existiram profetas na Bíblia que exerceram seu ministério, pregaram, falaram, foram grandes instrumentos de Deus, mas não escreveram uma palavra. Eles tiveram um ministério local para Judá, para Israel, para uma cidade específica, para uma família específica. Um exemplo disso, por exemplo, é o profeta Natã. Vocês conhecem, Natã foi aquele que repreendeu Davi pelo seu pecado. Você não tem uma palavra do que Natã possa ter escrevido. O relato que fala sobre ele não foi ele que escreveu. Então, quando Deus fala para Jeremias escrever, ele diz: eu quero que isso seja preservado. E que as pessoas no futuro leiam o meu objetivo. E o meu objetivo é mudar a sorte do meu povo. Um povo que está sofrendo em consequência dos seus pecados, é verdade. Então Deus vai mudar a sua sorte. Ele vai perdoar os seus pecados, ele vai destruir as consequências desses pecados. E ele vai dar para você a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus, é assim que Deus age no bastidor do fim do mundo. E agora, essa mensagem do fim, ela já parece não tão pesada quanto muitas vezes é. Quando a gente foca a obra de Satanás e a obra dos homens, o fim do mundo parece uma rua sem saída. Nós somos pecadores também, o mundo cai de mal a pior, e onde é que vai dar tudo isso? Vai dar em pragas, e o diabo vai agir na sua vida para te destruir. E agora a gente fica apavorado, né? Porque que mensagem é essa, né? Uma mensagem de um diabo que é mais forte do que eu? Uma mensagem de um pecado que é mais forte do que eu? E que alegria poderíamos ter na mensagem do fim do mundo? Mas Deus já começa a mensagem dizendo: eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou abençoar vocês, eu vou salvar vocês. Porque é o que vocês precisam, é o que nós precisamos. E por quê? Versos 4 a 7. Então ele vai explicar um pouquinho por que nós estamos precisando de tudo isso. São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está para dar à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande dia é aquele! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. A mensagem do fim do mundo, ela é pregada pelas igrejas e pela ciência. cada uma da sua perspectiva. A ciência também prega o fim do mundo. A ciência também diz que se o ritmo de destruição do planeta não diminuir, em pouco tempo não tem água, em pouco tempo não tem comida, o que obviamente significa que em pouco tempo não existe ser humano. E essa é uma mensagem difícil, complicada, pesada. Ouvimos uma voz e não é de paz, e não é de amor, e não é de confiança, e não é de alegria. É uma voz de temor e tremor. Uma imagem um pouco paralela àquela dos homens desmaiando de terror. É o que está acontecendo, é o que está para acontecer. E quando a igreja prega sobre o fim do mundo e coloca o seu foco na obra do diabo, na obra dos homens, essa mensagem, ela sempre é uma mensagem de juízo, de condenação. Porque as pessoas vão na balada, Deus vai destruir elas. Porque as pessoas usam drogas, ou mentem, ou não guardam o sábado, e etc. Deus vai destruir. E muitas pessoas acham que essa mensagem é uma mensagem muito cruel, muito vingativa, muito pesada, muito ruim. Mas pensa bem no que pode significar o fim do mundo. Um mundo que não conhece paz, ele tem que acabar. E o que vai acabar não é o mundo, mas é a falta de paz. Porque um mundo sem paz nunca mais vai existir. Porque Jesus vai purificar esse mundo e a angústia não vai se levantar a segunda vez. Num mundo onde existe morte, dor, pessoas doentes, mortas, como é que esse mundo poderia não acabar? Como é que esse mundo poderia se perpetuar eternamente? É impossível. Totalmente impossível. E a mensagem do fim do mundo é a mensagem do fim do pecado e não do planeta Terra. Portanto, quando Deus prega o fim do mundo na sua palavra, ele não prega simplesmente a condenação das pessoas. Mas antes de pregar a condenação, ele prega a salvação das pessoas. Antes de dizer que elas vão para o inferno, porque elas vão para a balada, porque elas mentem, porque elas não guardam o sábado, Deus diz assim: eu paguei o preço dos pecados delas. Eu morri por elas. Eu conheço a falta de paz nas quais elas vivem. E eu posso salvar, porque eu sou o Salvador. Nesse contexto todo, Deus vai revelar o seu amor, o seu poder, a sua graça. Portanto, como nós lemos, grande é esse dia. Que dia grande é esse? Não há outro semelhante. E ele fala uma questão interessante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será livre dela. Existem muitas críticas às igrejas de forma geral e de forma específica. Muitas pessoas criticam o cristianismo, a religião, a crença em Deus e na Bíblia. E muitos criticam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, obviamente. E uma das questões que se levanta contra a igreja é que a igreja coloca medo no coração dos seus membros para, através do medo, segurar a fidelidade deles. Medos tipo assim, o mundo vai acabar, vai ser destruído, e se você não estiver aqui, você está perdido. Algumas pessoas, infelizmente, usam esse tipo de argumento, que não é um argumento correto, mesmo porque aqui não é o Salvador, aqui não é a salvação, apesar daqui estar o Salvador, que é a nossa salvação, que é Cristo. Então a salvação não depende da igreja, mas de Cristo. E nós nos juntamos para celebrar a presença dele. Não que nós tenhamos poder sobre a salvação, e se você não vier aqui me ver pregar, você está perdido. Não é bem por aí. Isso tem que ficar bem claro. Mas o fato é que, por que que eles dizem isso? Porque a igreja entende que nós passaremos um momento muito difícil daqui para frente. E não tem muito como escapar disso. E nós chamamos isso de tempo de angústia de Jacó. Nós não podemos entrar em todos os detalhes, mas Jacó, ele pecou, ele mentiu para o seu pai em relação ao seu irmão, e ele teve que fugir da sua terra com medo de ser morto pelo seu irmão. E ali aquela situação, uma situação extremamente angustiosa, até que ele pudesse voltar e se reconciliar. Uma imagem paralela a essa, né, da gente se afastar pelo pecado, pagar o preço do pecado e depois voltar, ser reconciliados. E Jacó sofreu muito, obviamente, perseguição, fome, lutou com Deus, e obviamente nós também vamos ter que passar por experiências semelhantes, lutar com Deus em oração. Continuamos pecando, continuamos pedindo perdão. E não desistir, não vamos largar a Deus até que Ele nos abençoe com seu perdão e com a sua graça. Só que isso não vai eliminar as consequências difíceis que nós vamos viver daqui para frente. E muitas pessoas, por causa disso, têm um grande medo desse tempo daqui para frente. Elas leem O Grande Conflito. E, aliás, se você não leu ainda, eu indico a leitura para você. Mas o fato é que ela descreve muito bem esse tempo de angústia, essa situação difícil. E nesse pequeno verso, 30 verso 7 aqui, ele diz: grande é esse dia. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será livre dela. Antes de qualquer coisa, já existe o quê? A promessa do livramento. O que Deus quer fazer com você ao você entender o tempo de angústia não é botar medo para você se sentir obrigado a ir na igreja, dar o seu dízimo e guardar o seu sábado. Não é isso. Antes de qualquer coisa, Deus já diz: você vai passar pela angústia, mas eu vou te livrar. Amém? E isso muda a perspectiva desse tempo. Não dependeremos de nós mesmos, mas dependeremos de Deus, como é hoje. Nós dependemos de tudo para Deus. E o fato é que Deus está presente para nos amar, para nos perdoar, para nos ajudar. E ele diz a partir do verso 10 do capítulo 30. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrareis das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo em sossego e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais eu te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Olha que verso interessante. Salvação, perdão, livramento, porque eu te amo, porque eu estou contigo. Excelente, maravilhoso. Mas ele diz, eu vou te castigar em justa medida. E de todo não te inocentarei. Nós não somos inocentes, amados. Por mais que as consequências do pecado são terríveis demais para nossa culpa, e isso pode ser verdade, nós não somos de todo inocentes. Nós nos envolvemos com pensamentos, com coisas, com pessoas, com atitudes que muitas vezes trazem as marcas de Satanás e não de Deus. Trazem as marcas do diabo e não de Cristo. E obviamente que Deus conhece essa situação. E parte da nossa redenção passa por a gente sofrer parte da culpa desse pecado. Se a gente tivesse que pagar plenamente por esses nossos pecados, nenhum de nós iria para o céu, porque teríamos que ser mortos eternamente. Por isso Jesus morreu por nós. Mas em justa medida e com misericórdia, o próprio Deus avalia a quantidade de sofrimento que nós passaremos por causa dos nossos pecados, para que a gente aprenda que o pecado nunca foi bom, não é bom e nunca será bom. E se nós não passássemos por isso, muitos de nós, se não todos nós, seríamos enganados pelo pecado. E em nome de sensualidade, em nome de falar palavrão, em nome de mentir, em nome de ganhar muito dinheiro, todos nós iríamos pecar e jamais se arrepender. Essa é a verdade. E é por isso que Deus permite essa situação angustiosa, terrível, difícil, no qual o mundo está envolvido e nós estamos envolvidos. Mas Deus tem um objetivo por detrás de tudo isso. Nós não temos cura para o nosso pecado. Nós não temos como nos salvar a nós mesmos, separados de Deus, separados de Cristo. E por isso, só Deus pode eliminar, destruir as marcas que esses pecados deixaram em nós. Nos relacionamentos, na nossa vida psíquica. Quantos traumas, quantas tristezas, quantas dúvidas existem no coração humano por causa do pecado. E o fato é que sem Deus não haveria salvação. Mas ele já de antemão ele diz que ele é contigo, que ele te ama, que ele te salva. E ele diz no verso 16, por isso, ou seja, por causa de tudo isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados. Cada um deles para o cativeiro, os que te despojam serão despojados, entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. A imagem de Jerusalém, Sião, é uma imagem muito, muito interessante. Ali em Jerusalém, Deus guardou a sua lei, dentro do templo de Israel. Ali em Jerusalém, aos arredores da cidade, Cristo entregou a sua vida para morrer. Ali em Jerusalém, Deus concentrou as esperanças do seu povo durante todos os séculos do pecado. Se você ler a Bíblia, você vai ver como Jerusalém é uma cidade querida. Vamos subir a Jerusalém, vamos ao Senhor. E depois, no Apocalipse, você vai ver isso de uma forma multiplicada ao infinito. A nova Jerusalém. A cidade onde não entra nada contaminado. Mas esse texto me parece um pouco triste em algumas das suas dimensões. Ele diz que ele vai nos restaurar, que ele vai nos perdoar, que ele vai nos ajudar por causa dos nossos inimigos que nos roubam, nos saqueiam, nos despojam, nos maltratam, nos fazem mal. E uma das coisas que esses inimigos fazem é zombar e dizer assim, Jerusalém, ninguém pergunta por ela, ninguém quer saber dela, ninguém tem o seu foco nela. E essa é uma acusação muito difícil, porque por trás dessa acusação, o que está dizendo? Ninguém se importa com o céu, ninguém realmente está interessado nele. E certamente que essa é uma revelação bastante triste. A partir do verso 18, Deus ele vai revelar os bastidores desse fim do mundo, no qual o que ele vai fazer? Ninguém pergunta por Jerusalém, mas olha só o que ele vai fazer. Assim diz o Senhor, eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei de suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Nos bastidores do fim do mundo, irmãos, está uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de restauração, de compaixão, de reedificação, de alegria, de júbilo e de glorificação. Não permita que qualquer expectativa ruim de dificuldades financeiras, familiares, espirituais, daqui até o fim, tirem a alegria de vocês de saberem uma coisa. No meio desse caos, o plano de Deus é restaurar, reedificar. A imagem é tão linda. Sairão dessa cidade, desses muros, dessas casas, ações de graça e o júbilo dos que se alegram. A alegria humana, a felicidade humana, não espiritual, não sobrenatural, ela geralmente gira em torno de expectativas cumpridas, de coisas que você realiza, que você conquista. Então a gente fica feliz quando compra um carro, fica feliz quando consegue um namorado, uma namorada, quando casa, quando tem um filho. Circunstâncias normais da vida, e não é nem um pouco pecado se alegrar e ter felicidade por causa disso. Mas a essa altura do campeonato vocês já devem saber que essas alegrias muitas vezes não dão sentido à vida, ou pelo menos o sentido real que nós esperamos e que nós queremos, do porquê das coisas e, enfim, de quem é Deus, que na verdade é a maior pergunta muitas vezes que a gente faz. Por que Deus permite uma situação tão difícil? Por que que tem uma angústia? Por que que tem um terror? Por que que tem gente desmaiando de terror? A gente não entende muito bem. E nas nossas perguntas, Deus responde que além desse terror, dessa maldade, dessas pragas, desse tempo de angústia, Deus vê uma cidade restaurada. Um povo que vai se alegrar com júbilo, que é indescritível, porque eu nunca vi, como é que eu posso descrever? E é verdade. Eu posso falhar, você pode falhar, a igreja pode falhar, mas Deus não pode falhar. E a palavra dele há de se cumprir. Vamos terminar verso 21 e 22. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei se aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esse verso é muito interessante, queridos. O seu príncipe, ele vai reinar, ele vai sair do meio de vocês. Mas ele diz assim, que Deus vai fazer com que ele se aproxime. E ele faz uma pergunta muito interessante. Pois quem de si mesmo ousaria se aproximar de mim, diz o Senhor. Perder a noção da santidade de Deus é uma coisa muito fácil dentro da igreja. Nós somos muito amados por Deus. Essa é a maior verdade da palavra de Deus. Mas isso não significa que tudo que a gente faz e pensa e acha está correto. E às vezes na nossa relação com Deus, Deus não deixa de nos amar, e a gente perde essa noção dessa santidade. E a gente quer se esforçar para se aproximar dele. E a gente quer fazer com que a gente mereça a salvação dele. Porque olha, Senhor, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, eu sigo os princípios da modéstia cristã. E a gente se engana que tudo isso vai fazer com que eu tenha um merecimento de chegar na presença de Deus e pedir para ele o que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero. E se ele não me der, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a fé. E essa é a história de muitas pessoas. Mas esse texto, ele é pesado, mas ele tenta vacinar a gente contra isso. É Deus que nos aproxima dele, porque quem é que vai ousar de si mesmo se aproximar dele? Essas são perguntas importantes da gente fazer. E os últimos dois versos, 23 e 24. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso. Se o mundo acabasse um pouquinho antes do que ele vai acabar, muitas coisas não seriam entendidas. Nós temos no máximo aqui 100 anos de idade. Tem alguém com 100 anos de idade? No máximo 100 anos de idade aqui. A revolução que aconteceu no nosso mundo de 200 ou 300 anos para cá é inimaginável para a gente. E muitas das coisas que são claras para nós hoje eram impensáveis no passado. Por exemplo, a questão ecológica. O jornal da Bandeirantes, semana passada, durante toda a semana fez um programa sobre um quadro sobre o lixo. Não sei se algum de vocês chegou de ver algum dia. E o problema do lixo é um problema tão grande que a gente não tem dimensão. Imagina uma cidade como a cidade de São Paulo. 10 milhões de pessoas vivendo ali dentro. A quantidade de toneladas que aquilo gera por dia de lixo. Se você fosse um profeta e fizesse uma profecia há 400 anos atrás, daqui a 400 anos existirão toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de lixo produzidos pelas pessoas. Iam dar risada de você. Eram coisas inimagináveis, impensáveis. E se o mundo acabasse numa circunstância diferente dessa que vai acabar, muitas pessoas não iam entender isso, elas iam questionar Deus. Não, Deus é malvado, fica aí prometendo destruir as pessoas, mas não é destruir as pessoas. Deus pode salvar todas as pessoas, mas ele vai destruir o pecado. E se a pessoa quiser realmente se agarrar com o pecado e não largar, vai ser destruído junto. Mas esse não é o plano de Deus. Todos podem ser salvos pelo que Jesus realizou. E é por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Não é só dentro da igreja, é na sua vizinhança, é no boteco, é na balada, é onde quer que seja. Porque lá dentro estão pessoas que Deus ama e por quem Jesus morreu. Portanto, hoje, nos últimos dias, nós estamos entendendo algumas coisas que antes não eram entendidas. E nos bastidores dessa mensagem do fim do mundo, não está uma rua sem saída, não está um diabo, entre aspas, todo-poderoso, não está um pecado que vai dizimar a todos nós. Mas está um Salvador que vai nos fazer voltar para o nosso lar. Amém. Está um Salvador que já pagou o preço dos nossos pecados, vai nos perdoar, vai continuar nos perdoando e vai nos dar a vitória. Por detrás da mensagem do fim do mundo está o fim do pecado e uma vida eterna para todos aqueles que tiverem a Jesus como Senhor e como Salvador. Amém? Amém? Amém. Entender essas coisas, irmão, é um privilégio, é um prazer e uma responsabilidade. Nós não temos mais muito tempo para viver. Seja porque vamos morrer num acidente, com a idade, com alguma circunstância de doença na vida. Mas mesmo que nós todos cheguemos a 80 anos, 100 anos de idade para morrer, isso já não é mais muito. E nós precisamos usar os nossos talentos, os nossos esforços para viver e pregar o evangelho. E eu sei que vocês têm o desejo de fazer isso. E se realmente vocês confirmam que essa minha impressão é correta, eu gostaria que vocês se colocassem em pé para que nós pudéssemos consagrar a nossa vida a Deus em oração nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, muito obrigado porque o fim do mundo significa o fim do pecado, Deus. Obrigado porque nos bastidores o teu plano é restaurar com compaixão, com misericórdia, com poder, a alegria do ser humano, Pai, uma alegria onde não há doença, onde não há morte, onde não há dor, Pai. Obrigado por esse plano que é teu e que vai se cumprir. E que o Senhor nos perdoe por tantas vezes perdermos de vista esse teu plano, Pai. Às vezes a gente se desespera, se desanima, só olha para esse mundo e para as coisas que esse mundo oferece. E assim nos desviamos cada um para os seus pecados, Pai. E nesse momento nós pedimos que os nossos pecados sejam perdoados. E que o Senhor restaure em nós a fidelidade de amarmos uns aos outros e de te amar acima de todas as coisas. Deus, nos dê um feliz sábado, nos dê a tua paz, nos dê a tua presença, nos dê entendimento para saber em que tempo temos vivido e para sermos sábios para tomar as corretas decisões. Que possamos aprender a louvar o teu nome de forma cada vez mais intensa, com o nosso cântico e com o nosso entendimento. E assim, Pai, que nós possamos dar testemunho da sua verdade e do seu amor. Que Jesus possa voltar muito em breve e nos encontrar preparados. E se não estamos preparados hoje, mais uma vez pedimos perdão e transformação. Que a sua paz viva em cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.